Muito bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Neste momento, Ponte Internacional da Amizade está fechada. Professores da Rede Municipal de Ensino fazem protesto ainda por aquele detalhe, aquele plano de cargos e salários que acabou não sendo pago pela Prefeitura. E neste momento, os professores fazem protesto. Estou, inclusive, ao lado de um dos professores aqui. Professor, bom dia. Esse protesto faz parte desse estado de greve que vocês estão... Correto, esse protesto é um dos pontos do nosso estado de greve, porque chega de educação, não dá para a gente aturar o descaso com a educação que a gente está sofrendo aqui no nosso município, né? E a gente aprovou mais uma vez a nota agora do IDEB, onde conseguimos alavancar mais uma vez o nome de Foz do Iguaçu, e é impossível a gente viver num estado onde os resultados estão aí. Só que o valor ao profissional de educação, ao professor que está lá no CNEI, ao professor que está lá na escola, não é dado. Então a gente vê tantos outros investimentos em outras coisas, mas o valor que deve ser dado ao profissional que está ali trabalhando diariamente, não é dado. Até que horas vocês pretendem ficar aqui na entrada da aduana brasileira? Olha, ainda não tem um horário estipulado, mas acredito que até umas 10 e pouquinho, a gente vai estar por aqui sim. Até o pessoal aqui, enquanto a Assembleia... Continuar aqui, o pessoal continua aqui, a gente está aqui. Ok, está aí então a palavra de um dos professores que estão na greve aqui. Eu vou conversar também com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. São mais ou menos 6 motocicletas que estão aqui para dar o apoio, para ajudar no trânsito, que está totalmente paralisado nos dois sentidos. E a gente chama a atenção, inclusive, dos motoristas para evitarem, então, vir aqui para o lado da aduana brasileira. Deixa eu rapidamente pegar uma palavrinha do pessoal da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista Ricardo. Ricardo, o que ficou definido com os professores aí em termos de paralisação aqui? Os professores estão reivindicando aí de forma até organizada, já haviam oficiado sobre a manifestação. E a Polícia Rodoviária Federal está fazendo o controle de fluxo, nós combinamos com eles. Que os fechamentos não seriam acima de 5 minutos, né? Então eles estão fechando a pista, em 5 minutos a gente libera novamente a pista e segundo a organização até 9h30 nós vamos ter essas pequenas paralisações, aí, esses intervalos de paralisação. É pedir para o motorista ter paciência, né? Exatamente, nesse momento ter paciência, ter respeito também às pessoas que estão manifestando, né? Não adianta ficar nervoso nessa hora. Até as 9h30 aí, creio que a Polícia Rodoviária Federal vai conseguir fazer o trânsito fluir normalmente. Obrigado, Ricardo. Bom trabalho. Está aí a Polícia Rodoviária Federal também participando. Neste momento, os professores estão na pista de saída de quem está vindo do Paraguai para o Brasil. Bem quase em frente aqui o posto da Polícia Rodoviária Federal. Eles fecharam uma das pistas e neste momento eles fazem esse protesto. A pista de entrada da aduana brasileira para o Paraguai, neste momento, está liberada. Mas ao contrário, no trânsito ao contrário, está totalmente fechado. Como o policial rodoviário, o Ricardo, já disse, pelo menos até 9h30, até 9h10, nós teremos esse protesto dos professores. Guilherme.